combate. Mas não se casaram. É a fera do nocaute. Minha avó me batizou. Eu beijei na minha testa. Esculacha furacão. Calma, mãe, vai dar uma festa. Minha avó me batizou. Eu beijei na minha testa. Esculacha furacão. Calma, mãe, vai dar uma festa. Mamãe vai dar uma festa. Out.